uma chuva de verão, nem uma paixão de carnaval, nem só uma noite de prazer. Foi muito, mas foi tudo, o mais do que eu podia imaginar, mais que tudo que eu sempre sonhei. Quando eu vi amor você chegar, pensei, ganhei o mundo. Não.